4007 da Azul. Posição 1 para puxa e encerramento. Confirma aí, quanto faz pra gente? No momento, chuva moderada para chuva forte, e no momento está operando instrumento com teto aproximado de 1.200 pés com visibilidade de 4.000. O Azul 4007 está autorizado para pushback sonamento chame táxi. Vai iniciar o push, não tem o vento pra gente? Vento no momento 1.50 graus com 1.5 nós de intensidade. Tá ok, obrigado. azul 4007 para o táxi, POV 94, autonomia 1340, alterna Campinas. Azul 4007, táxi via Índia Alfa e reporte na Charlie, pronto. Índia Alfa, chamando na Charlie, o 4007. Charlie, o azul 4007. Sente azul 4007, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. O vento 180 graus com 14 nós. Ajuste 10, 16. Livre decolagem, pistão no zero, 4007. Tirando 4007. Edge. 4007, decolar 235, chama agora o controle em 119.80, tomou voo, bom dia. 198, obrigado. Salvador 4007 azul, bom dia. Azul 4007, bom dia, contato radar, solo para nível 3620, saída da EL. 3620, saída da EL, 4007. Piso 4007 Badael direto, tá a melhor informação aqui pra gente. Autorizado. Obrigado. 4007, chama agora o centro na frequência 1288, alterna 1264. 18864, obrigado, bom dia, boa semana. Bom dia, Web 6749, prossiga. Utilização Guarulhos 340, tempo da Índia. Você dá pra ver? Beleza? Web 6749 para Guarulhos, aguardo autorização. A rota que tem aqui no plano é para 58, prova saída Gole Conza, aguardando confirmação junto ao centro. 6749, Torre. Prossiga. Web6749, eu tenho sua autorização e fui solicitado junto ao Centro Recife e a sua decolagem será autorizada a partir das 0803 Zulu, devido a sequenciamento na Terminal São Paulo. Está pronto para cópia? Pronto para cópia. Web6749 está autorizado para Guarulhos, um livre voo 340 via Upper Whisky 50. Decola da pista 10, com curva à direita após a decolagem, na saída da EL, transição de NER, transponder 5172 e a frequência do controle 119.80. Ei, Matheus, decola da 3A34 para Guarulhos, após 50 da EL de NER, decola da 10, curva à direita. 5172 o transponde, 98 o controle. Confirmando, o Guarulhos está aberto no momento? Já foi tendo a mensagem, Guarulhos está aberto. Afirmativo, 6749. 6749, não foi tendo a pergunta, Guarulhos está aberto. Afirmativo, muito obrigado. Web6700, está autorizado para o Galeão, número voo 340 via Upper Zulu 14 até a posição Toquim, após Upper Zulu 4 até o destino. Decola da pista 10, com curva à direita após a decolagem, na saída da EL, transição Blaze, transponder 5173 e a frequência do controle 119.80. Estamos autorizados para o Galeão, pela uniforme Zulu 14 até a posição do apoio de escala da pista 10 com curva à direita após o saída será da EL com transição Press. Transponder 5173, controle de saída 119.8, Web7670. 700, verifica o equipamento. Só não foi entendida a rota. Repita a rota, gentileza. Uniforme Zulu 14, até a posição Tupi. Depois a 134. Gente, é Upper Zulu no 4 até a posição Toquim e após Upper Zulu 4. É possível Upper Zulu 4. Gente, Web 6700, cotejamento correto, chame pronto, pushback e acionamento.